Boa noite. Graça e paz do Senhor. Esse fim de semana tinham mais ou menos 400 jovens lá na chácara. Retiro de jovens. 18 anos para cima. Os 400 jovens, não? Por isso que hoje está um pouco aquela ala ali, né? Alguém chegou assim e falou, posso sentar desse lado aqui? Pode. Tem espaço, ainda tem, né? Geralmente está lotado ali. E nos falaram que os que falam aqui na frente geralmente falam voltado para lá. Então hoje eu vou ter que virar para cá, né? Então agora os de lá, só sobraram dois lá. Agora tem um. Tá bom. Foi uma bênção. Tinha alguns que estavam lá. Deixa eu ver. O Davi esteve lá. A Juliana que estava cantando aqui. Alguns estavam lá. Tem alguém que passou por lá no encontro dos jovens? Ah, tá. Ontem, hoje. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Sexta-feira foi a chegada. Sábado de manhã, João Nesso trouxe uma palavra. Depois o Tom. À noite, o Samir, ontem à noite. Hoje pela manhã, tive a oportunidade de compartilhar algo com os jovens. E o tema que o Espírito Santo dirigiu foi sobre Joel, capítulo 2. Então eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo compartilhou com os jovens lá. Então o livro de Joel, para você se localizar aí, ó, vem Daniel, Oséias, depois Joel. Pronto, show, né? Capítulo 2. O Daniel é tudo com El, né? O Daniel vem depois de Ezequiel. Capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos aqui com vocês, saltando alguns aqui. Começando no capítulo 2, profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, ele começa trazendo uma exortação para arrependimento, diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Depois, versículo 15, diz, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem, poupa teu povo, ó Senhor. Então aqui primeiro começa com um clamor, sempre aquela palavra de crônicas, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei a sua terra. Mas depois do choro, vem a promessa. Então vamos agora continuando no capítulo 2. 21. Não temas, ó terra, regozijai-vos e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho. Restituir-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel. Hoje poderíamos dizer, sabereis que eu estou no meio da igreja, né? A igreja é Israel e os gentios juntos. Eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E aí vem aquela promessa do Pentecostes, né? E acontecerá, depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aqui fala de sonhos e visões. E a visão nós podemos usar em dois sentidos. A visão como a visão de alguma coisa. O sonho você vê quando você está dormindo. E a visão, essa especial, a pessoa vê acordado. Ele tem uma visão de alguma coisa. Aqui já aconteceu várias vezes. Olha, enquanto cantava, eu tive uma visão e conta alguma coisa. Esse é um tipo de visão. Mas nós aplicamos mais lá para os jovens, e quero aplicar isso para nós também aqui essa noite, também a visão no sentido, qual é a tua visão? Hoje em dia fala assim, nós somos o povo da visão. Ah, você é da visão? Aí tem que perguntar, que visão, né? O meu irmão Assir, uma vez, foi numa reunião de pastores, eu estava junto com ele há mais de 30 anos atrás, era ali na General Neto, tinha uma reunião de pastores ali, muitos pastores. E aí vem aquela pergunta, de que igreja você é, né? E a gente estava começando a aprender, né, que Jesus só tem uma igreja, então a gente não queria dizer um nome. Aí ele, para se escapar, ele diz assim, ah, eu sou do movimento. E aí veio a outra pergunta, que movimento? Ih, me quebrei. Tem mais de um movimento, né? Ele estava querendo dizer um movimento de renovação espiritual, alguma coisa assim, mas ele ficou sem saída com aquela segunda pergunta. Que movimento. Então, visão. Hoje se fala muito em visão. Ah, nós trabalhamos segundo a visão, mas qual visão, né? Então, é nesse sentido que nós queremos falar essa noite. Que visão? Vamos ler mais alguns textos aqui da palavra. Atos, capítulo 9. Aqui, Paulo teve uma visão. Ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. Tinha acabado de participar no apedrejamento de Estevão. E ele fazia isso achando que estava servindo a Deus. Mas quando ele estava indo a estrada fora, ali no versículo 3 do capítulo 9, diz, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Teve uma visão. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Então Paulo aqui teve uma visão. Segunda-feira nós tivemos um gostoso encontro aqui nesse lugar e um irmão que estava aqui, ele estava trabalhando ali na recepção com a sua esposa e depois teve a oportunidade de dar testemunho aqui, nós começamos a perguntar, quando você se converteu? Como foi? E esse irmão veio e diz assim, eu estava perdido, eu comecei a fumar e beber aos 12 anos. Quando eu era 14 anos eu já cheirava cocaína. E assim foi minha vida, toda a minha adolescência e juventude, e meus pais não sabiam o que fazer comigo. E nessa loucura toda, eu passei um dia bebendo, tomando droga, e a noite toda, e depois o outro dia todo, e a outra noite toda, não sabe quanta droga, quanta bebida que ele misturou, não morreu por milagre, e quando foi de manhã, ele se achou na porta da casa, com a chave do carro, não sabe como chegou lá, ele estava com a chave do carro, mas sem o carro, ele não sabia onde é que estava o carro, e completamente doido. E ele ficou preocupado, querendo lembrar como é que ele chegou lá, quem trouxe ele, como é que foi, onde é que estava o carro. E nisto, ele não sabe se dormindo, ele não sabe se foi um sonho, se foi uma visão, ou se estava... Como é que foi? Ele disse que ele teve uma visão de Jesus, que estendeu a mão para ele e disse, vem comigo. E ele pegou aquela mão e foi. Ele disse que, a gente sabe que foi Jesus e foi um milagre, ele disse que não tomou mais uma gota de álcool, não fumou mais, não tomou nenhuma droga a partir daquele momento. Isso é um milagre, né? Só um milagre. Só um milagre. Às vezes os psiquiatras falam assim, tem vícios que não tem cura. Claro, humanamente falando, não tem. Mas os impossíveis para o homem é possível para Deus. Teve uma visão de Cristo. Vamos ler mais algum texto aqui. Filipenses. Agora Paulo já falando já da sua vida com o Senhor. É livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Paulo diz o seguinte, ele está dando um testemunho da vida dele, diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio. Aqui o refúgio pode ser trazido como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia. Agora, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um sinônimo para a palavra visão. Esses dias morreu aí um grande empresário, disse que ele era um visionário, quer dizer, ele era um homem de visão. Tinha uma visão empresarial. Mas nós temos um outro tipo de visão. Nós temos uma visão espiritual. Então, qual é a nossa visão? Deus não deu uma visão só para Paulo, ele deu uma para nós também. E um dos sinônimos da palavra visão pode ser alvo, propósito. Porque a tua visão é algo que você caminha olhando para aquela visão, você caminha olhando para aquele alvo. Como Paulo dizia, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, eu gostaria agora, então, quando falar em alvo, estamos falando em visão, tá? Então, vou passar aqui alguma coisa aqui para vocês, que vai nos ajudar a fazer essa conexão aqui, tá? Ok. Definindo o nosso alvo. Vou ficar um pouquinho de ladinho assim, né? Definindo o nosso alvo. Qual é teu alvo? Se nós apontamos para o nada, nós vamos atingir o nada, né? Todo flecheiro, o arqueiro, ele tem um alvo. Ele atira para lá. Então, qual é o nosso alvo? Qual a nossa meta? Qual o nosso objetivo? Qual a nossa visão de vida? A nossa visão, o nosso alvo vai definir como nós andamos. Agora, por acaso o nosso alvo é ganhar muito dinheiro? É ter uma excelente carreira profissional de sucesso? É, para os jovens, né, casar, ter filhos? Aqui quase todos são casados, mas tem alguns solteiros aqui também, né? Ter uma casa própria? Comprar um carro novo, melhor? Todos os anos aí a gente, agora né, com a indústria crescendo aí, todo mundo trocando os carros. Quem nunca teve um carro zero está tendo, né? Eu depois de passar por toda aquela série de carros usados, agora faz 2 anos pela primeira vez consegui ter um carro novo. E está acontecendo isso. Mas isso é o meu alvo? Viajar, conhecer outros lugares, é bom viajar, é bom conhecer outros lugares. Ou investir meu tempo com a família? Qual é o meu alvo? Dedicar a obra do Senhor? Um bom alvo, né? Nós temos que observar alguns princípios para formular nosso alvo, a nossa visão. Quando você tem um encontro com Jesus, Jesus tem que passar a ser o centro de todas as coisas. Todas essas coisas que eu falei, né? Comprar casa, trabalhar, não tem nada errado nisso. Alguns pensam que se é filho de Deus não pode ser pobre, tem que ser todo mundo bem de vida. Esse é o chamado evangelho da prosperidade. E pregam, às vezes, de empregar Jesus, prega a prosperidade, né? E às vezes quando vai dar testemunho, diz sobre Jesus, fala da prosperidade. Por outro lado, para contrabalançar isso, tem outro que prega o evangelho da pobreza. Como se pobreza fosse uma virtude, né? Então, tá bom, porque a maior parte do mundo é pobre, então tá tudo bem. Não é nem riqueza para viver egoistamente, e nem pobreza por falta de vontade de progredir. Há um equilíbrio na vida do servo de Deus. O servo de Deus é assim: eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. No reino de Deus tem lugar para os pobres. Jesus falou, vai dizer para João Batista que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Mas tem lugar para os ricos também. Todas as cartas dizem aos ricos que façam assim. Diz que é mais difícil, né, o rico se converter. Mas alguns, quando são convertidos, a gente sabe que ele converteu, só porque quando a conversão chega no bolso. Né? Eu vi uma vez um irmão falando, puxa, eu vou dar o dízimo, mas um dízimo meu dá para comprar uma geladeira. E ele estava preocupado porque o dízimo dele podia comprar uma geladeira. Mas Deus que deu tudo aquilo para ele, não é? Então, quando a pessoa tem o coração do Senhor, eu sempre gosto de lembrar o exemplo de Demo Chakarian, que fundou aquele Homens de Negócio, do Evangelho Completo. Ele, o avô dele era pobre, o pai dele era pobre, vieram da Palestina, eram armênios, com a carroça vendiam verdura em Los Angeles, mas eles trabalharam e confiaram em Deus, e Deus fez eles prosperar. Eles começaram a vender leite, compravam verdura e vendiam, depois, por que não produzimos? Foram produzindo, cresceram, chegaram a ter a maior fazenda leiteira daquele tempo lá em Los Angeles, Califórnia. Todo o estado da Califórnia. Maior fazenda leiteira. Mas sabe uma coisa? O Demo Chakarian diz assim, eu não sei pregar. Mas eu posso bancar muitos evangelistas e muitos missionários. Então ele investia o dinheiro dele, porque ele diz, quanto mais dinheiro tiver, mais missionários, mais pregadores, mais o dinheiro Deus fazia prosperar. Mas ele, aquela prosperidade era para o reino de Deus. Você acha que Deus tem problema com alguém que tenha prosperidade assim? Não, né? Não tem. Agora, o outro é pobrezinho, ganha pouquinho, mas Deus faz aquilo render na mão dele, ele tem a comida, ele consegue viver dignamente. Tá bem, aleluia, glória a Deus. O reino de Deus é assim. E aí aquele que tem mais ajuda o que tem menos, e não há necessitados entre o povo de Deus. Amém? Então não é nem riqueza com egoísmo e nem pobreza com relaxamento, mas prosperidade para o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando você tem a visão de Cristo, a sua vida se ajusta àquela visão. Quando Moisés viu a sarça pegando fogo, não era nem uma visão, né? Era algo real. Ele foi lá, ouviu uma voz, tira as sandálias dos teus pés, que esse lugar aqui é santo. A partir daí, a vida do Moisés mudou. Moisés, eu tenho uma missão para ti, tirar o povo lá do Egito. Quando Paulo teve aquela visão, Paulo, eu tenho uma missão para ti. Mas por acaso, a visão de Deus é só para essas pessoas especiais? Alguns homens como Moisés, Paulo, e algum pastor, missionário? Para mim, não. Quando você encontrou com Cristo, você teve uma visão de Cristo. Ah, talvez não foi assim tão espetacular, eu não consegui ver. Mas Jesus disse assim para Tomé, Olha, agora que você viu, você crê? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu sei que eu tive encontro com Cristo. Com visão ou sem visão? Eu digo essa visão de ver, né? Eu sei, né? Eu creio. Eu tenho uma visão, eu tenho um chamado. A minha vida agora tem que ajustar a visão celestial. Paulo disse, quando ele deu o testemunho para o rei Agripa, contando o que aconteceu com ele, ele falou uma frase, ele diz assim: por isso, ó rei Agripa, eu não fui negligente com a visão celestial. Queridos, nós falamos para os jovens e queremos dizer para você também, porque a palavra de Deus é aqui, fala para os anciãos, para os sacerdotes, para as crianças, para o noivo, para a noiva. A você teve um encontro com o Senhor, você tem uma visão celestial. Toda a tua vida agora tem que encaixar nessa visão. Teu trabalho, a tua família, tudo tem que encaixar. Agora tem uns princípios que você tem que observar quando você encaixa a tua vida dentro dessa visão, dentro desses alvos. Você vai passar por algumas coisas. Tem que escolher. O nosso alvo, como eu estava dizendo, é o amor a Cristo. Ninguém pode ter a pretensão de seguir a Cristo e não sofrer perdas. Ah, vou entrar no reino dos céus sem nenhum arranhão, né? Vou seguir a Cristo, mas não vou ter nenhum problema. Às vezes nós vamos ser chamados a renunciar nossos afetos. Quantos são chamados para seguir a Cristo e estão numa situação irregular? Está numa situação como aquela mulher samaritana que Jesus falou: vai, chama teu marido. Ela falou: não tenho marido. Ela falou: você está falando certo, já teve cinco, e esse que você está lá não é teu marido. A vida dela não estava certa. Alguns às vezes são chamados numa situação irregular, mas quando tem que escolher entre renunciar os seus afetos para seguir a Cristo, ele prefere ficar com seus afetos. Aquele jovem rico, Jesus falou: vai, vende tudo que tem e segue-me. Porque sabia que aquele jovem estava preso nas coisas materiais. E ele virou as costas e foi embora. Diz que Jesus amou aquele jovem, mas continuou sem seguir a Jesus. O mundo e as coisas que há no mundo. O amor, às vezes até a própria vida. Quem não renuncia tudo que tem e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. O que foi que Jesus falou? Aquele que quer salvar a sua vida vai perder. E aquele que perder a vida vai salvar. Aleluia. Nós temos que estar dispostos a perder a vida. Rita e eu tivemos a oportunidade de conhecer uma família lá na Argentina. Família do Felipe Sainz. Conhecemos ele, conhecemos seus filhos. Eram jovens, assim como nós naquela época, né? Mas o irmão do Felipe Sainz era um homem brilhante, estudou numa grande faculdade dos Estados Unidos, direito, e lá eles costumavam fazer aqueles debates, e ele era um dos campeões dos debates, ganhava todos, era brilhante. Tinha uma carreira na área de direito para frente. Mas um dia ele ouviu da necessidade dos índios Alcas. Os índios Alcas eram uma tribo lá no Equador e algumas outras regiões aí da América do Sul. Eu acho que até aqui no norte do Brasil ainda chega alguns dessa tribo. E essa tribo não tinha sido ainda contactada. E tinha gente que não tinha ouvido o evangelho. E eles começaram a orar por aquela tribo. E ele e mais um grupinho resolveu ir lá naquela tribo para alcançar aquela tribo para Jesus. E pegaram um deles piloto, um aviãozinho, começaram a fazer aproximação, descer presentes atrás de uma cordinha, que eles faziam um pêndulo lá, e foi fazendo isso por um bom tempo, até que um dia resolveram, era hora de fazer um contato direto. Desceram com um aviãozinho numa praia do rio, e no princípio começaram a fazer um contato, e estava indo tudo bem, mas lá pelo fim, quando já entrou a noite, não sabe o que aconteceu, e aqueles índios se revoltaram, e houve um ataque sobre aqueles homens, e foram massacrados e mortos, todos eles. Mas sabe o que aconteceu? As esposas daqueles homens não desistir. Nossos maridos foram mortos por causa de Jesus, mas nós vamos ainda pregar para eles. E é, nós vimos, passou há pouco tempo, um filme, aí não era evangélico, um filme comum, contando essa história. E no fim aparece esta esposa, uma das esposas, contando como elas foram lá e ganharam aqueles índios para Jesus. Hoje a tribo é convertida, tem uma igreja lá. E esse um desses que morreu, alguém disse para ele assim: você é tolo, você vai desperdiçar a tua vida, você tem uma carreira brilhante pela frente, você vai se meter no meio do mato para ser missionário. E ele falou uma frase, ele diz assim: não é tolo o que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Às vezes, a vida de alguns são derramados assim como um óleo. Quando Maria derramou um bálsamo sobre os pés de Jesus, alguém disse: que desperdício. Ele disse: não, deixe. Porque isso é caríssimo, está desperdiçando. Tudo que é lançado sobre Jesus não é desperdício. Às vezes, algumas vidas são derramadas. Diz que a semente da igreja é o sangue dos mártires, né? Muitos dão a vida para ganhar outros. Mas não só está disposto a morrer por Jesus, mas está disposto a viver por Jesus. Lá na sua empresa, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, a dona de casa, eu sou dona de casa, mas meu alvo é Jesus. Tem muitas donas de casa aqui em volta, elas precisam de Jesus. Tem muitos vizinhos aqui. O jovem que está na faculdade, eu estou aqui na faculdade, eu vou me formar médico, engenheiro, mas esse não é meu alvo principal. Meu alvo principal é a visão de Cristo, cumprir minha visão. Enquanto eu exerço a medicina, eu sirvo ao Senhor. Pouco tempo aqui atrás passou um pastor aqui de Brasília, contou para nós sobre um casal de médicos lá, que ele e a esposa, médicos, e eles começaram a sentir um peso pela Rússia, começaram a orar pela Rússia. E como é que nós vamos lá? Como médicos, às vezes é complicado, né? O diploma, aceita. Aí ele disse: não, tem que ter um jeito, eu quero ir para lá. Então ele queria ajeitar o alvo dele com o alvo de Jesus. Ele queria ir lá pregar o evangelho. Mas para pregar o evangelho tinha uma maneira. Como? Ele fizeram concurso para aquele Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas. Aquilo, de 1.000 passa 1. É muito complicado, mais complicado dos exames. Os dois passaram. E hoje estão na Rússia, servindo na embaixada. Mas a embaixada é um meio para alcançar a visão. O alvo deles é anunciar Jesus. Queridos, nós temos uma visão celestial. Um chamado. Essa noite Deus está querendo restaurar esse nosso chamado. Essa nossa visão. Né, Maria Lúcia? Ali está uma que tem visão de Cristo. Maria Lúcia, já, por essa visão, já teve na Alemanha, já teve, sei lá, na Inglaterra, e vovó está ali cuidando do seu netinho, mas daqui a pouco ela já está de partida. Fala: não, eu sou aposentada, não sirvo, né? Agora tem que ficar aqui em casa, aqui, né? Não, tem uma visão celestial. Quando Deus te chamou para segui-lo, ele tem uma missão para você. E a missão que ele tem para você é só tua. Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra consumando a obra que me deste para fazer. Deus tem uma obra para você. Deus tem um chamado para você. E você tem que ajustar a tua vida à visão celestial. Aleluia! Pois não. É o seguinte, eu sou divorciado, tenho dois filhos do primeiro do casamento, que eu prometi a Jesus que ficaria com a esposa até o fim da minha vida. E por motivos, eu era do mundo, me divorciei dela. Depois eu encontrei uma outra menina, solteira, e me uni a ela. Como eu já era casado, eu não podia casar. E aí tive dois filhos, inclusive os filhos frequentam aqui, que é o Everton e a Jeane. Tá? E esta filha desse casamento, dessa união que eu tive, foi essa que me trouxe à conversão. Só que na hora de me converter, eu tive que me separar, sair fora desta união, desta relação. E a pessoa de quem eu me divorciei ainda é viva. Eu procurei me aproximar dela. Ela até se batizou na igreja. Mas só que ela não aceitou voltar a nós vivermos juntos. Então eu vivo sozinho por Jesus. Tá? Aí está um exemplo de um preço a ser pago, né? Eu também fiquei me perguntando, Isidro, de onde foi que eu aprendi essa história de que casamento é insolúvel, né? Não, que Deus juntou, não separou o homem. De onde eu aprendi isso? Foi alguma escola teológica, algum estudo? Não, eu aprendi em casa. Eu venho também de um casal separado. Meus pais se separaram. E alguns tios não convertidos diziam, arruma uma mulher aí para cuidar dessas crianças, 5 filhos, né? O mais velho, 12 anos, o segundo com 6, 4, 3 e meio, 2. Ele disse, não, eu sou casado. Estou sozinho agora, mas eu sou casado. Eu fiz uma aliança. Você é casado. Você tem uma aliança. Mesmo morando com sua esposa, ela é sua esposa. Que Deus uniu, não separe o homem. Às vezes temos que pagar um preço por causa do reino de Deus. Amém? Às vezes parece, na nossa mente, parece que não é muito lógico isso, né? Mas nós temos que fazer o que Deus manda, não o que nós achamos. Amém? Jesus disse isso. Aleluia. Nossa vida, estamos vivos por aquilo que vivemos. Paulo, nós já lemos, né, o exemplo de Paulo. O alvo dele, ele mudou seus valores. Ele era um erudito. Sabia grego, sabia hebraico, seguramente aramaico. Era como se fosse um professor de universidade. Estudou aos pés de Gamaliel, um PhD lá de Jerusalém. Mas agora diz, tudo considero como refúgio para alcançar a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, o seu amor. Quero ser achado nele. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Sabe o que é o poder da ressurreição? Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo. E agora ele vive em nós. Esse é o poder da ressurreição. Outro dia estávamos falando aqui que Moisés tem nos falado que a vida cristã não é uma vida só de transformação. É uma vida substituída. Paulo dizia, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele mudou e conheceu o poder da ressurreição. Ele também participava da comunhão dos seus sofrimentos. Dá uma lida no livro de Coríntios, você vai ver em açoites, em prisões, em cadeias. Ele não desistia, não tinha nada. Eu quero fazer o que Cristo mandou. Você vai para Jerusalém, vão te prender lá. Eu estou disposto a ser preso e até morto por causa do nome de Jesus. E foi para lá. Tinha um alvo, tinha uma visão. Ele andava de acordo com o que já alcançou. Irmão, o que, que você já alcançou? Você tem que andar de acordo com o que você já alcançou. Não recuar. Se o discípulo não recua, nem para tomar impulso. Tá? Você tem que... onde você já... Você não pode estar hoje mais fraco do que você já esteve algum dia. Ah, teve um tempo na minha vida que eu lia mais a Bíblia, que eu orava mais, que eu evangelizava mais, agora já não estou fazendo isso. Epa, então tem alguma coisa errada. Não, se você tem que andar de acordo com o que você já alcançou, se você já chegou até aqui, agora você tem que dar um passo mais. Uma interpretação que eu ouvi assim de mais que vencedor, diz que é bater o próprio recorde. Por exemplo, você não pode competir com um corredor de velocidade que corre 100 metros em menos de 10 segundos, 9 segundos. Aí você vai correr 100 metros, quem sabe você vai fazer em 30 segundos. Eu nem sei, talvez eu faça em 1 minuto, 100 metros. Mas se eu faço em 1 minuto e amanhã eu consigo fazer em 59 segundos, opa, já melhorei. Então a minha competição é comigo mesmo. Eu preciso me melhorar. E meu alvo é Cristo, é ser como Cristo. Amém? Então, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Aqui foi que nós falamos para os jovens sobre a visão profissional, que ele escolhe a carreira, qual a profissão dele, mas essa parte aqui eu vou passar. Mas aqui queria falar um pouquinho sobre a família. Queridos, a igreja nunca é mais madura do que os lares. Se o teu lar não tem a presença de Jesus, se os nossos lares não têm a presença de Jesus, também não vamos ter aqui. Os nossos filhos começam a receber tudo em casa. Quando você vai num lugar e vê as crianças adorando no culto, sabe o que quer dizer isso? Que eles fazem isso em casa. Quando você vai numa reunião e vê as crianças todas distraídas, assim, não se interessa pela adoração, é que está faltando adoração em casa. Eu já fui em alguns lugares assim que eu gosto, eles botam as crianças assim juntas ali e elas ficam pulando e tem uma energia. Diz que uma vez puseram um atleta para repetir os movimentos de uma criança durante o dia. O atleta pediu água. Ele tinha que fazer tudo o que a criança fazia. A criança subia na cadeira, ele subia, descia, descia. Ia para lá, ia para lá. O atleta cansou. As crianças têm energia. E diz a palavra que das crianças de peito tira o perfeito louvor. Então, nós temos que treinar nossas crianças. A família é o projeto de Deus. Então, nós aqui agora falando para os mais velhos, né, os vovós. Quer dizer uma coisa também, agora sou avô, estou aprendendo a ser avô, né? Tem 5 netinhos, estou treinando ainda. Mas nós, vovô, nós temos um papel com nossos netinhos. Ensinar a palavra do Senhor para eles. Nós temos que proporcionar. Quando ele vai na nossa casa, a gente não sabe o que fazer. Eu já estou pensando. Eu preciso proporcionar alguns DVDs da Bíblia, de histórias bíblicas. Ah, meu DVD está quebrado, não está funcionando. Tem que comprar um, tem que investir. Pais, façam isso. As crianças ficam presas, gostam de ver televisão, gostam de ver alguma imagem. E se você deixar, ele fica olhando aqueles desenhos da TV lá. A gente diz, desenho, coisa inocente. Tem cada barbaridade. Olha, parece cada capetão lá, cada demônio. Depois as crianças começam a gritar de noite, não sabe por quê, né? Começa a dar uns gritos de noite, e aí os pais, olha, está gritando, não sei o que aconteceu. Então nós temos que providenciar pais para os filhos, filhos adolescentes, filhos jovens. Ah, agora é jovem, não tem mais responsabilidade com ele. Tem sim. Eu até digo mais, embora... Quando ele casa, ele começa, é outra autoridade, agora começou outro núcleo. Mas eu ainda sou profeta eu sou ainda sacerdote sobre os meus filhos. Eles estão casados, mas ainda eu tenho que interceder por eles. Eu aprendi isso com Jó. Jó não fazia isso? Intercedia pelos seus filhos, oferecia sacrifício para os seus filhos. A família. Nós precisamos trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, intelectual, físico. Querido, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Amém? Vamos dar um amém forte aí para a gente acordar um pouco. Você crê que Jesus quer que você desenvolva espiritualmente, fisicamente, emocionalmente? Amém? Amém! Aleluia! Lá em Tessalonicenses diz que nós somos corpo, alma e espírito. Alguns falam assim, o corpo não tem problema. A palavra diz que o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos seguir o exemplo de São Antônio. Chega ali com 92 anos. 92 anos, está ali sentadinho, prestando atenção, olho aberto. Está lá. Teve no hospital, saiu, está aí forte. Esse que nós oramos hoje, seu Jorge, tem 93. Pai do Jerônimo, senta por aqui. Fica aqui todo culto aqui. Agora, hoje, baixou o hospital. 93 anos. Queridos, Deus quer que nós cuidemos do nosso templo, que nós comemos, quanto nós dormimos, quanto nós caminhamos. Mexa-se, faça alguma coisa. Coloca assim, eu quero ser saudável para servir meu Senhor. E tua saúde emocional, como é que está? Hoje em dia, ele fala, a gente usou essa palavra agora de estresse, né? Meu tempo falava de esgotamento nervoso. Ele sofre dos nervos. Esgotamento nervoso. Ele teve um esgotamento nervoso. Entrou em parafuso. Hoje fala, usaram outra palavra, estresse, né? Tem estresse. Mas, queridos, ansiedade, preocupação, essas coisas, elas vão vir nos atacar. Mas tem um remédio. Jesus. Ele cura o corpo, ele cura a alma, ele cura o espírito. Amém? Amém. Quero ir para a conclusão aqui. Vou pular essas partes aqui. E vou ficar aqui na conclusão. Atos 20, 24. Paulo fala, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira ou a minha visão e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Sabe, queridos, que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite? Ele está dizendo assim, que ele quer que nós possamos dizer como Paulo, minha vida, eu não sei quanto eu tenho, né? A Bíblia diz assim, que a vida, lá no Salmo, diz, chega a 70 anos. Havendo vigor, a 80. E alguns vão a 90, alguns vão a 100, né? Aqui, agora partiu a mãe da Liginha, mas ela vinha aqui, sentava aqui, ficava adorando aqui em pé. Faltou um ano para completar 100. 99 anos. Dona... Ercília, Dona Ercília. Dona Ercília, 100 anos, tá bom. Mas, queridos, seja 50 anos, 60, 70, quanto você tem de vida? Em nada considero minha vida preciosa, a não ser que eu complete a carreira e o ministério, quer dizer, serviço que eu recebi do Senhor Jesus. Amém? Você recebeu um serviço, Senhor Jesus. Lembra que eu já mencionei aqui, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes. Em Efésios fala, não somos salvos por obras, pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie, mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus, de antemão, preparou. Cada um de nós tem boas obras preparadas de antemão pelo nosso Pai para nós darmos ela. Davi, tu tem boas obras que Deus preparou de antemão para você andar nela. E essas obras estão de acordo com a visão celestial. A visão que Deus nos quer dar hoje é a visão de Deus, a visão do reino de Deus, a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. As outras coisas aqui da terra vão cooperar para lá. Mas o que não coopera, a gente joga fora, tá? Nós comemos, nós trabalhamos, nós dormimos, mas tudo focado no reino de Deus. E o que não coopera, a gente chuta fora. O lema de Paulo era conquistar aquilo pelo qual também foi conquistado por Cristo Jesus. Ele foi conquistado por Cristo. E agora ele quer conquistar o alvo. Prossigo para o alvo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão. Lá em Hebreus fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. E sempre que está o Telmo ou eu aqui, a gente puxa uns cânticos antigos, ainda bem que está o Davi aí, que o Davi sabe, né? Deus começou boa obra em mim, e é fiel para completá-la. E é fiel para completá-la. Deus começou boa obra em mim. Aleluia! Glória a Deus!